estrada que ela possa me levar. Caminhos obscuros nessa estrada eu já passei. Foi onde não acertei, mas devo continuar. Mas o que me importa, aprendizado que ficou. Carrego no meu peito cada gesto de amor de cada mãe dos meus amigos que me chamou de filho, que com suas palavras me fez sentir mais vivo. Por todos meus parceiros que nunca me esqueceram, que mesmo estando longe se mostrou verdadeiro. Por isso eu dou valor por cada um que aqui está. Dura até 100 anos, vocês nunca vão passar. Um duro aprendizado nessa vida eu tô vivendo, mas com todos esses problemas, pode pai, eu tô aprendendo. Levanto antes do sol só pra ver ele nascer, pra quando ele deitar eu não possa me arrepender. Eu sigo levando, sempre continuando, aqui na quebrada junto com meus mano. Eu cheguei pra ficar, pra somar. Eu sigo levando, sempre continuando, aqui na quebrada junto com meus mano. Eu cheguei pra ficar, pra somar. Eu sou do rap monstrão, não pros verme paquitão. Minha boca é meu rifle e a voz da munição, pra derrubar os fracos que estão nessa cidade em busca de dinheiro e não felicidade. Eu vim de mão em mão e vim vendendo meu trabalho. Eu fiz foi todo corre, não procurei atalho. Agora os falsários caem por terra, porque não me vendi aqui no berço da miséria. O que eu aprendi na rua, não aprendi na escola. Se esperasse pela vida, vivia de esmola. Porque a gente não quer pena, a gente quer moral. Deu pra entender que é 1000 volts e 1000 graus, como se fosse um furacão, causando um enxame. Agora nesse corre, nós tá mais pra tsunami. Simplesmente na humilde, aí esquece o PTB. A sigla do momento se dirige a RAP. Eu sigo levando, sempre continuando, aqui na quebrada, junto com meus mano. Eu cheguei pra ficar, pra somar. Eu sigo levando, sempre continuando, aqui na quebrada, junto com meus mano. Eu cheguei pra ficar, pra somar. E se colou, colou, e se colou, somou, porque isso é flow. Deu pra entender que isso é show e vem do coração. É uma inspiração, é mais que profissão. Essa é minha vida, chão.